IML, Fórum Distrito, pra depois da opressão. Entender os motivos da camisa tocada e chamarrada na cara. Oprimido versus opressor e cela lotado. Alvara pra quem não tem advogado particular. É o sonho da criança com a meia na janela. Papai Noel não dá presente pra quem não é comportado. Mas juiz sequestrado é o meu advogado. Mostra na TV horror, selvageria. Que eu mostro o interrogatório da delegacia. Não tem marcas de hematoma no corpo do detento, porque a tortura foi a tentativa de afogamento. No Brasil não precisa de pena de morte, já tem corpo no mato, encontrado em pedaços. Não precisou do Mr. M pra fazer a mágica na transferência. Teve fuga, vários tiros na viatura. Na cadeia sou um monstro que merece morrer. Tanto faz se minha mãe, minha família vai sofrer. Por isso não tenho pena de você ajoelhado de refém, amarrado com os olhos vendados. Pode encomendar guarda-chuva, prova de bala, se vestir de Robocop e blindar sua casa. Os animais famintos resolveu se revelar. O ar de guerra da cela fez o tempo fechar. Rebelião não é irmão, é expressão do detento. Vão saber qual que é o movimento aqui dentro. Posso carregar o trauma que tá na minha mente. Pesadelo é o monstro sem grade corrente. Rebelião não é irmão, é expressão do detento. Vão saber qual que é o movimento aqui dentro. Posso carregar o trauma que tá na minha mente. Pesadelo é o monstro sem grade corrente. Os caras roubam milhões, eu roubei mixaria. Por isso ódio, revolta mesclada com rebeldia. Eu tô de faca na mão e com a cara encoberta, organizado motim. Rebelião já é certa, já temos 7 refém. Vamos aumentar esse número com a mídia toda lá fora. O tempo é importuno, eu vou matar o safado que estuprou a criança. Vai ser uma só facada na garganta pra exigir do Estado minha condenação. Só esfaqueando cagueta, jogando tripa no chão. O Estado quer assim, mais sanguinário que nunca. Quando eu sair daqui, é vários pra sepultura. Aí juiz arrombado se tranca num carro forte. Só quero sua cabeça de prêmio, não por ibope. A sociedade quer assim, então é assim que vai ser. Sou apenas um monstro criado por você. Rebelião não é irmão, é expressão do detento. Vão saber qual que é o movimento aqui dentro. Posso carregar o trauma que tá na minha mente. Pesadelo é o monstro sem grade corrente. Rebelião não é irmão, é expressão do detento. Vão saber qual que é o movimento aqui dentro. Posso carregar o trauma que tá na minha mente. Pesadelo é o monstro sem grade corrente. Massa negra subiu na queima dos colchões. No estado vários presídios em rebeliões. Alguns da alta classe violentamente sequestrados. Se invadir algum presídio vão virar finados. Mudança brusca e notável violentamente. Considera as reivindicações para ver sobrevivente. Literalmente o estado todo está dominado. Consequência do abuso, injustiça e maus tratos. A cadeia pra muitos é um grande barril. E o poder paralelo já acendeu o pavio. Se não pôr em prática a reivindicação, é questão de ter pro mundo ouvir explosão. Vai logo seu verme, dê a ordem pra invadir. Promova carnificina pra playboyzada aplaudir. Apela governador e chama forças armadas. Como invadir a cadeia se tem refém na jogada? Rebelião não é irmão, é expressão do detento. Vão saber qual que é o movimento aqui dentro. Posso carregar o trauma que tá na minha mente. Pesadelo é o monstro sem grade corrente. Rebelião não é irmão, é expressão do detento. Vão saber qual que é o movimento aqui dentro. Posso carregar o trauma que tá na minha mente. Pesadelo é o monstro sem grade correntes.